Destituído o presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, António Lopes, assumiu na última reunião daquele órgão que vai ser candidato à Câmara Municipal Oliveirense com vista a corrigir o erro que fez. Manifestamente contra o rumo que o executivo de José Carlos Alexandrino tem dado ao Conselho de Oliveira do Hospital, o conhecido deputado e antigo companheiro de luta do presidente da Câmara, ambos integraram o mesmo projeto político nas duas últimas eleições autárquicas, entra assim na corrida à presidência da Câmara Municipal. Surgiu o anúncio na Assembleia, onde viu rejeitada por unanimidade a moção de censura ao executivo. Não satisfeito, António Lopes assumiu, no decorrer dos trabalhos da Assembleia, que vai ser candidato à Câmara com vista a corrigir o erro de apoiar a candidatura de José Carlos Alexandrino, que, segundo diz, o próprio propôs à Conselhia do PS Oliveirense. Fique sabendo que eu ficar, já fiquei que desistir três vezes, pois fique sabendo que eu assumo aqui que vou ser candidato. Se alguém ainda pensa, deve pensar que eu não vou corrigir o problema que fiz. O erro que fiz, se te engano. Eu jurei o Mário Alves que ainda me jurei este lado. António Lopes respondia assim ao desafio que no início da última Assembleia Municipal, de sexta-feira à tarde, lhe tinha sido dirigido pelo socialista Raul Costa, diante de tanta crítica, tanta queixa, incluindo até recursos ao Tribunal. Depois de tanta crítica, tanta queixa, incluindo recursos ao Tribunal, depois de terem ultrapassado as suas competências do Estado Municipal, pensamos que só lhes restam despejos do Estado Municipal. A incoerência... O senhor deputado municipal António Lopes tem de assumir a sua responsabilidade pública, assumir-se como uma verdadeira alternativa e ir a voto nas próximas eleições autárquicas. Deixamos este desafio e depois todos saberemos quem realmente estará do seu lado ou não. Ainda antes de António Lopes assumir a candidatura, também o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, se referiu aos que criticam o sucesso do Conselho e os que têm cultura antidemocrática porque sabem que nas urnas não são capazes de o vencer, preferindo vencer por calúnias. Disse mesmo esperar para ver se eles têm coragem para ser candidatos à Câmara. Porque o grande problema da política é o sucesso do Conselho, é o insucesso de alguns, daqueles do mal dizer, daqueles que passam sempre a vida naquela chiquete política, atacando na... E depois há pessoas que não têm moral, atacando até a vida pessoal das pessoas, permanentemente a vida pessoal das pessoas, inventando algumas coisas, porque eles sabem que eles têm uma cultura absolutamente antidemocrática, porque eles sabem que nas urnas não estão capazes de vencer. Esse é que é um problema deles. Esse complexo de inferioridade, eles têm que querem vencer até por outras calúnias de vida particular, até, e por outras calúnias de coisas. Eu estou satisfeito. Estou satisfeito que a Polícia Judiciária investigue aquilo que tem sido denunciado. Eu estou contente. É isso que eu quero. O que eu quero é que isto vá o mais depressa possível para vermos quem tem razão. Isto é fundamental. É que eu já vi na minha vida, já disse que fui investigado. Já foi investigado na escola da Corrinha. E afinal, foram mandados arquivado, foi tudo arquivado e não tenho esses problemas. Por isso, meus caros amigos, nós vemos que. Mas há alguns que vão à justiça. Mas depois, como vão pela justiça, porque sabem que no voto são derrotados e vamos ver se eles têm coragem para se apresentarem como candidatos contra mim, se eu for candidato. Mas não deixe de ser candidato ou ser candidato por eles serem ou não. Porque na minha vida decido eu. Foi assim na última reunião da Assembleia Municipal, com António Lopes a assumir então a candidatura à Câmara Municipal Oliveirense nas autárquicas de 2017. Resta agora saber também se José Carlos Alexandrino vai então também recandidatar-se a este cargo.